E se por acaso você receber o seu retrato hiperrealista e em até 7 dias não perceber nenhuma melhora, eu faço questão de devolver sua taxa de inscrição e ficar no prejuízo com os gastos dos materiais e do envio.